Fecheiro 7. A corrente do riacho mascarava a maior parte dos sons comuns da noite. Vi um morcego piscar no meio de uma parte iluminada pela lua sobre a água, em busca de insetos pequenos demais para se verem e desaparecer na noite. Se mais alguma coisa se encontrava no escuro, estava em silêncio. Jamie resmungou baixinho para si. Bem, tenho as minhas dúvidas em relação ao homem, disse ele, como se respondesse à pergunta que eu não tinha feito. Espero ter feito uma boa ação e não um grande disparate ao tê-lo ajudado. Não podias deixá-lo para ser enforcado, afinal, disse eu. Ah, sim, podia, disse ele, surpreendendo-me. Ele viu-me a olhar para ele e sorriu. O trejeito trucista da sua boca mal se via na escuridão. A coroa nem sempre escolhe o homem errado para enforcar, Sassenach, disse ele. Com muita frequência, o homem na ponta da corda merece estar ali. E eu não gostaria de pensar que ajudei um vilão a fugir. Encolheu os ombros e afastou o cabelo do rosto. Mas muito bem, o que está feito, feito está. Vai tomar banho, Sassenach. Virei ter contigo assim que puder. Pus-me em bicos de pés para beijá-lo e percebi que ele sorria. A minha língua tocou-lhe nos lábios num delicado convite. E ele mordeu o meu lábio inferior delicadamente em resposta. Podemos ficar acordados um pouco mais, Sassenach? O que for preciso, disse-lhe. Mas não te demores, está bem? Havia uma área com erva à volta do ponto, mesmo abaixo dos salgueiros. Despi-me lentamente, aproveitando a sensação da brisa vinda da água a passar pela roupa e meias úmidas, e a liberdade final quando as últimas peças de roupa caíram no chão, deixando-me nua para a noite. Entrei alegremente na água, que estava surpreendentemente fria, fria em comparação com o ar quente da noite. O solo sob os meus pés era maioritariamente lodo, mas tornava-se uma areia fina a 1 metro da margem. Apesar de ser um riacho caudaloso, estávamos na parte alta e a água era fresca e doce. Bebi e salpiquei o rosto, lavando a poeira da garganta e do nariz. Entrei na água até ao meio das coxas, atenta aos alertas de Jamie a respeito de canais e correntes. Depois do calor sufocante do dia e do ar pesado da noite, a sensação de frieza na minha pele nua foi um grande alívio. Agarrei mãos cheias de água e molhei o rosto e os seios. As gotas desciam pela minha barriga e escorriam geladas entre as minhas pernas. Pude sentir a corrente da água passando delicadamente contra as minhas barrigas das pernas, arrastando-me para a margem. Mas eu ainda não estava pronta para sair. Não tinha sabão, mas ajoelhei-me e molhei os cabelos várias vezes na água clara. Esfreguei o corpo com punhados de areia fina, até sentir a pele fina e brilhante. Por fim saí da água e subi para uma rocha plana onde permaneci deitada, lânguida como uma sereia à luz da lua, com o calor do ar e a pedra quente pelo sol a confortar o meu corpo, agora frio. Penteei os meus cabelos grossos e encaracolados com os dedos, espalhando gotas de chuva. A pedra molhada cheirava a chuva e a pó. Senti-me muito cansada, mas ao mesmo tempo muito viva, naquele estado meio inconsciente no qual o pensamento abranda e leves sensações físicas aumentam. Esfreguei os pés descalços lentamente sobre a rocha de arenito, aproveitando a leve fricção, e passei a mão, ligeiramente, pela parte interna da minha coxa, com um arrepio a surgir após o meu toque. Os meus seios estavam iluminados pelo luar, abóbadas brancas e frias, salpicadas por gotas límpidas. Acariciei um mamilo e observei-o lentamente a endurecer, como num passe de magia. Que lugar mágico, pensei. A noite estava silenciosa e calma, mas com uma atmosfera lânguida, que era como flutuar no mar quente. Tão perto da costa o céu estava claro e as estrelas brilhavam lá em cima como diamantes, espalhando uma luz clara e intensa. Um barulho na água fez-me olhar na direção da corrente. Nada se mexia à superfície, além do piscar das estrelas, presas como pirilampos numa teia de aranha. Enquanto eu observava, uma cabeça grande irrompeu da água no meio da corrente e a água escorria do focinho pontiagudo. Havia um peixe a debater-se na boca de rolo. O rabo e o brilho das escamas apareceram brevemente quando ele abanou a cabeça com força para lhe partir a espinha. O enorme cão nadou lentamente até à margem, abanou ligeiramente o corpo e afastou-se com a refeição da noite, imóvel e a pender das mandíbulas. Parou por um momento no lado mais distante do riacho, olhando para mim. E o pelo eriçado do seu pescoço era uma sombra escura, emoldurando os olhos amarelos e o peixe brilhante. Como uma pintura primitiva, pensei. Algo derroçou com seu contraste de total selvageria e imobilidade total. Depois, o cão desapareceu e não havia mais nada na margem do outro lado, a não ser árvores que escondiam o que podia haver atrás delas. E o que havia? Questionei-me. Mais árvores? Respondeu a parte lógica da minha mente. Muito mais, murmurei, olhando para a escuridão misteriosa. A civilização, mesmo aquela primitiva com a qual eu me acostumara, não passava de uma língua de terra fina e crescente à beira do continente. A 320 quilômetros da costa, ficávamos além das redondezas da cidade e do campo. E além daquele ponto, havia cerca de 4.800 quilômetros de quê? De terras selvagens, certamente, e de perigo. Aventura também, e liberdade. Afinal de contas, era um novo mundo, sem medo e cheio de alegria, pois agora Jamie e eu estávamos juntos para o resto das nossas vidas. A separação e o pesar tinham ficado para trás. Nem mesmo pensar em Brianna me causava arrependimento. Eu sentia muitas saudades dela e pensava nela constantemente, mas sabia que ela estava em segurança na sua própria época e saber disso tornava a sua ausência mais fácil de suportar. Deitei-me na rocha. O calor absorvido do dia irradiava da sua superfície para o meu corpo. Feliz, apenas por estar viva. As gotas de água secavam nos meus seios, enquanto eu observava, transformando-se numa camada de umidade e desaparecendo totalmente em seguida. Pequenas nuvens de melgas sobrevoavam a água. Não conseguia vê-las, mas sabia que estavam ali, devido ao barulho dos peixes a saltar fora de água para as apanhar no ar. Os insetos eram uma praga omnipresente. Eu examinava a pele de Jamie cuidadosamente todas as manhãs, arrancando carraças, vorazes e pulgas das pregas da sua pele, e cobria todos os homens com o sumo das folhas de tabaco e poejo esmagadas. Isto impedia que eles fossem devorados vivos pelas nuvens de mosquitos, melgas e outros insetos carnívoros que ficavam nas sombras escurecidas da floresta, mas não impedia que grupos de insetos, intrometidos, os enlouquecessem com zumbidos e invasões aos ouvidos, olhos, narizes e bocas. Estranhamente, a maioria dos insetos não me atacava. Ian brincava, dizendo que o forte cheiro das ervas que me envolvia devia repeli-los. Mas eu achava que era mais do que isso. Mesmo após tomar banho, os insetos não demonstravam interesse em me perturbar. Pensei que pudesse ser uma manifestação da estranheza evolucionária que, deduzia eu, me protegia das constipações e de doenças menores ali. Os insetos, sedentos de sangue, como os micróbios, evoluíam muito de perto com os seres humanos e eram sensíveis aos sinais químicos subtis dos seus anfitriões. Vinda de outra época, eu não tinha exatamente os mesmos sinais e, consequentemente, os insetos não me viam como presa. Ou talvez Ian esteja certo e o meu cheiro seja horrível, disse em voz alta. Mergulhei os dedos na água e borrifei algumas gotas numa libélula pousada na minha rocha. Não era mais do que uma sombra transparente, pois as suas cores tinham sido drenadas pela escuridão. Queria que Jamie se apressasse. Viajar durante dias na carroça ao lado dele, observar os movimentos subtis do seu corpo enquanto ele guiava, ver a luz a mudar nos ângulos do seu rosto enquanto falava e sorria, bastava para que as palmas das minhas mãos ficassem com um formigueiro com vontade de tocar-lhe. Há dias que não fazíamos amor, levados pela pressa de chegar a Charleston e pelas minhas inibições em ter intimidade ao alcance dos ouvidos de uma dúzia de homens. Um sopro de brisa quente passou por mim e os meus pelos púbicos, pequenos, eriçaram-se com a sensação. Não havia pressa agora, nem ninguém para ouvir. Desci a mão pela curva suave da minha barriga e pela pele mais suave do lado interno das coxas, onde o sangue pulsava lentamente ao ritmo do meu coração. Pus a mão em concha, sentindo a região inchada e úmida de desejo. Fechei os olhos, esfregando ligeiramente, aproveitando a sensação de urgência cada vez maior. — E onde diabo estás tu, Jamie Fraser? — murmurei. — Aqui, foi a resposta rouca. Sobressaltada, abri os olhos. Ele estava dentro do riacho, a 2 metros, com água até às coxas, os genitais rígidos e escuros contra o brilho pálido do seu corpo. O cabelo estava solto à volta dos ombros, emoldurando um rosto branco como ossos, olhos que não piscavam e atentos como os de um cão-lobo, selvageria completa, imobilidade completa. Entretanto, ele mexeu-se e caminhou na minha direção, ainda determinado, mas inquieto. As suas coxas estavam frias como a água quando ele me tocou, mas em poucos segundos aqueceu e ficou quente. O suor surgiu de imediato onde as suas mãos tocavam a minha pele e uma onda de suor quente encharcou os meus seios uma vez mais, deixando-os redondos e escorregadios contra o seu peito firme. A seguir, os seus lábios envolveram os meus e eu derreti-me quase literalmente nos seus braços. Não me importei com o calor nem em pensar se a umidade da minha pele era do suor dele ou do meu. Até mesmo as nuvens de insetos se tornaram insignificantes. Ergui as ancas e ele encaixou-se, liso e firme. E o último vestígio de frio nele foi envolvido pelo meu calor, como ao metal frio de uma espada saciado no sangue quente. As minhas mãos tocaram numa camada de umidade nas curvas das costas de Jamie e os meus seios tremeram contra o seu peito, um regato descendo entre eles para untar a fricção da barriga com a coxa. Meu Deus, a tua boca está úmida e salgada como a tua vagina, murmurou ele. E tocou com a língua nas gotas salgadas do meu rosto, com toques suaves nas têmporas e nas pálpebras. Eu mal notava a rocha dura sob meu corpo. O calor acumulado durante o dia subia e passava pela minha pele. E a superfície áspera raspava as minhas costas e nádegas. Mas eu não me importei. Não consigo esperar, disse ele ao meu ouvido, sem fogo. Não esperes, disse eu. E envolvi as suas ancas com as minhas coxas, carne com carne, na loucura breve da dissolução. Já ouvi falar de derreter de paixão, disse eu, um pouco ofegante, mas isto é ridículo. Ele levantou a cabeça do meu seio com um leve som de aderência quando retirou o rosto. Riu-se e escorregou levemente para o lado. Meu Deus, está calor, disse ele. Afastou o cabelo encharcado de suor da testa e suspirou, com o peito ainda ondulante devido ao esforço. Como é que as pessoas fazem isto quando o tempo está assim? Do mesmo modo que nós acabamos de fazer, respondi, também eu ofegante. Não podem, disse ele com convicção. Não a toda a hora, morreriam. Bem, talvez o façam mais lentamente, disse eu, ou dentro d'água, ou esperam até ao outono. Outono? Perguntou ele. Acho que não quero morar no sul. É quente em Boston? Sim, nesta época do ano, garanti. E absurdamente frio no inverno. Tenho a certeza de que vais acostumar-te ao calor e aos insetos. Ele afastou um mosquito irritante do seu ombro e olhou para mim e depois para o riacho próximo. Talvez sim, disse ele, ou talvez não. Mas por enquanto... Abraçou-me com força e virou-se. Com a graça de um tronco pesado, rebolámos pela beira da rocha e caímos na água. Deitámo-nos, úmidos e frios, sobre a rocha, quase sem nos tocarmos. As últimas gotas de água evaporaram-se das nossas peles. Do outro lado do riacho, os salgueiros deitavam as folhas na água, as suas copas escuras contra a lua que se erguia. Para além dos salgueiros, hectare após hectare e quilómetro após quilómetro, era ocupado pela floresta virgem e a civilização, de momento, não era mais do que um ponto de apoio na ponta do continente. Jamie viu para onde eu estava a olhar e adivinhou os meus pensamentos. É bem diferente agora do que da última vez que tu viste, não? Ele meneou a cabeça na direção das folhas escuras. Um pouco. Dei-lhe a mão. O meu polegar acariciava os nós grandes e ossudos dos seus dedos. As estradas serão asfaltadas, não calcetadas, mas cobertas por aquela coisa dura e lisa inventada por um escocês chamado macadam, na verdade. Ele grunhiu ligeiramente divertido. Então haverá escoceses na América? É bom saber. Eu ignorei-o e continuei, olhando para as sombras em movimento, como se pudesse ver as cidades enormes que um dia surgiriam ali. Haverá muita gente na América. Toda a terra será estabelecida daqui até ao lado oeste da costa, a um lugar chamado Califórnia. Mas por agora, estremeci ligeiramente, apesar do ar quente e úmido, são quase 5.000 quilómetros de terra selvagem. Não há lá nada. Sim, nada a não ser milhares de selvagens sedentos de sangue, disse ele com desenvoltura. E a fera selvagem, com certeza. Ah, sim, concordei, acho que sim. Aquela ideia era perturbadora. É claro que eu soubera, de modo académico e vago, que as florestas eram habitadas por índios, ursos e outros habitantes da floresta. Mas essa ideia geral, de repente, tinha sido substituída por uma consciência particular e mais forte do que poderíamos facilmente e de modo inesperado dar de caras com um desses habitantes. O que é que lhes acontece aos índios selvagens? Perguntou Jamie, curioso, espreitando na escuridão como eu, como se tentasse adivinhar o futuro entre as sombras em movimento. São derrotados e aprisionados, é isso? Senti um arrepio percorrer-me o corpo e os meus dedos dos pés torceram-se. Sim, são, disse eu, mortos, muitos deles. Muitos são feitos prisioneiros. Bom, isso é bom. Acho que depende muito do teu ponto de vista, disse eu secamente. Acho que os índios não pensam assim. Acredito que sim. Concordou Jamie. Mas se um raio de um demónio desses me tentasse arrancar o scalp, não me preocuparia muito com esse ponto de vista, Sassenach. Bem, não é possível culpá-los, protestei. Eu posso, certamente, disse ele. Se um desses brutos te ferisse, vou culpá-lo, podes crer. Bom, disse eu. Picarriei e tentei novamente. Bom, e se um grupo de desconhecidos tentasse matar-te e correr contigo da terra onde sempre viveste? Já me fizeram isso, afirmou ele secamente. Se o não tivessem feito, eu ainda estaria na Escócia, não é verdade? Bem, disse eu, hesitando. Mas o que quero dizer é, tu também lutarias sob essas circunstâncias, não é assim? Ele respirou fundo e expirou com força pelo nariz. Se um dragão inglês fosse à minha casa e me importunasse, certamente que eu lutaria com ele, disse ele com convicção. Não hesitaria um segundo em matá-lo. Não lhe arrancaria o escalpe e não comeria os seus genitais. Não sou um selvagem, Sassenach. Eu não disse que és, protestei. Só disse que, além disso, não pretendia matar nenhum índio, acrescentou ele com uma lógica inexorável. Se eles se mantiverem na sua própria vida, eu não me preocuparia com eles nem um pouco. Tenho a certeza de que ficarão aliviados em saber disso, murmurei, não insistindo mais por enquanto. Permanecemos deitados juntos na depressão da rocha, ligeiramente colados pelo suor, a observar as estrelas. Senti-me, de repente, imensamente feliz e ligeiramente apreensiva. Poderia este estado de exaltação durar? Outrora tomei como certo para sempre entre nós, mas eu era mais jovem naquela época. Brevemente, se Deus quisesse, estaríamos estabelecidos. Encontraríamos um lugar para termos um lar seguro e uma vida. Eu não queria mais nada além disso, mas ao mesmo tempo preocupava-me. Nós conhecíamos-nos há apenas alguns meses, desde o meu regresso. Cada toque, cada palavra ainda era tingida pela memória e nova com a redescoberta. O que aconteceria quando estivéssemos totalmente acostumados um com o outro, a viver dia a dia numa rotina de tarefas quotidianas? Achas que te vais cansar de mim? Murmurou ele. Quando estivermos estabelecidos? Estava agora mesmo a pensar nisso. Não, disse ele. E apercebi-me de um sorriso na sua voz. Não vou, Sassenach. Como é que sabes? Perguntei. Não sabia, assinalou ele, antes. Estivemos casados durante 3 anos e eu queria-te tanto no último dia como no primeiro. Talvez mais, disse ele com delicadeza, pensando, assim como eu, sobre a última vez que fizéramos amor, antes de ele me mandar atravessar pelas pedras. Eu inclinei-me para baixo e beijei-o. Sabia a limpeza e frescura, com um ligeiro toque de sexo. Eu também. Então não te preocupes com isso, Sassenach, e eu também não me preocuparei. Ele acariciou o meu cabelo, afastando as madeixas encaracoladas da minha testa. Acho que eu podia conhecer-te toda a vida e amar-te sempre. E quando me deito contigo, às vezes, ainda me surpreendes muito, como fizeste hoje. Surpreendo? Porquê? O que é que eu fiz? Olhei para ele, espantada. Bem, eu não quis dizer, ou melhor, de repente ele pareceu envergonhado. E de alguma forma tenso, o que não era normal nele. Beijei-lhe a ponta da orelha. Quando me aproximei de ti, o que estavas a fazer? Quero dizer, estavas a fazer o que pensei? Sorri com o rosto encostado ao seu ombro, na escuridão. Acho que depende do que pensaste, não é? Ele ergueu-se, apoiando-se num cotovelo. E a sua pele afastou-se da minha com um ligeiro som de sucção. O ponto úmido onde ele estivera colado arrefeceu repentinamente. Ele virou-se de lado e sorriu-me. Sabes muito bem o que pensei, Sassenach. Toquei-lhe no queixo, escurecido pela barba que despontava. Sei sim. E tu sabes perfeitamente bem o que eu estava a fazer também. Então por que é que estás a perguntar? Bem, eu só não sabia que as mulheres também faziam isso. A lua iluminava o suficiente para eu poder ver a sua sobrancelha meio erguida. Bom, os homens fazem, assinalei eu. Ou pelo menos tu fazes. Tu contaste-me, quando estavas na prisão, disseste que era diferente. Vi a sua boca entortar-se, à medida que ele tentava decidir o que dizer. Eu, quer dizer, não tinha como evitar, afinal eu não podia. Não o fizeste noutras alturas? Sentei-me e ajeitei os cabelos úmidos, virando a cabeça para olhar para ele. Não conseguia ver no escuro, mas acho que ele corou. Sim, bem, murmurou ele, acho que sim. Um pensamento ocorreu-lhe de repente e os seus olhos regalaram-se ao olhar para mim. Tu tens feito isso com frequência? A última palavra saiu-lhe rouca e ele foi obrigado a parar e a aclarar a garganta. Acho que depende do que tu queres dizer com frequência, disse eu, mostrando um pouco de azedume no meu tom de voz. Passei 2 anos viúva, sabes isso? Ele esfregou os lábios com o nó do dedo, olhando para mim com interesse. Sim, sei, é só que, bem, não pensei que as mulheres fizessem isso. Um fascínio crescente superava a sua surpresa. Tu consegues terminar, quero dizer, sem um homem? Aquilo fez-me rir alto e a minha gargalhada ressoou nas árvores à nossa volta ecoando pela água. Sim, mas é muito melhor com um homem, garanti-lhe. Estiquei o braço e toquei-lhe no peito. Conseguia ver os arrepios na pele do seu peito e dos ombros, fazendo estremecer à medida que eu passava a ponta do dedo num círculo à volta do seu mamilo. Bem melhor. Ok. Ele estava quente, ainda mais quente do que o ar. E o meu primeiro instinto foi afastar-me, mas não o fiz. O suor surgiu onde as mãos dele tocavam a minha pele e fios de suor escorreram pelo meu pescoço abaixo. Nunca antes fiz assim, amor, contigo, disse ele, como enguias, não é? Com o teu corpo a deslizar pelas minhas mãos, escorregadia como uma alga marinha. As duas mãos desceram lentamente pelas minhas costas, os seus polegares calcando o sulco da minha coluna vertebral, fazendo com que os pelos na base do meu pescoço se eriçassem de prazer. Porque faz muito frio na Escócia e não suamos como porcos, disse eu. Mas por falar nisso, os porcos suam? Sempre quis saber. Não sei dizer, nunca fiz amor com um porco. Ele baixou a cabeça e tocou no meu seio com a língua. Mas tu sabes a truta, Sassenach. Saibo a quê? Fresca e doce, com um toque de sal, explicou ele, levantando a cabeça durante um momento. Voltou a baixá-la e retomou o caminho mais para baixo. Isso faz-me cócegas, disse eu, estremecendo sob a sua língua, mas sem tentar fugir. Bom, era isso que eu queria, respondeu ele, levantando o rosto molhado para respirar, antes de voltar ao que estava a fazer. Não gostaria de pensar que tu consegues fazê-lo sem mim. Não consigo, disse-lhe. Ah, quê? Perguntou ele, confuso. Eu deitei-me na rocha, arqueando as costas, enquanto as estrelas giravam de modo estonteante no céu. Eu disse, oh, respondi sem forças. E então não disse mais nada coerente durante algum tempo. Até ele se deitar ofegante com o queixo apoiado ligeiramente no meu osso púbico. Estiquei o braço e acariciei-lhe o cabelo molhado de suor, afastando-lhe do rosto. E ele virou a cabeça para beijar a palma da minha mão. Sinto-me como Eva, disse baixinho, observando a lua a pôr-se atrás dele sobre a escuridão da floresta, à beira do jardim do Éden. Ouvi uma gargalhada perto do meu umbigo. Sim, acho que sou o Adão, disse Jamie, no portão para o paraíso. Ele virou a cabeça para olhar para o outro lado do riacho, em direção ao vasto desconhecido, encostando o rosto na elevação da minha barriga. Só gostaria de saber se estou a entrar ou a sair. Eu ri-me, sobressaltando. Segurei-o pelas duas orelhas para que subisse pela expansão escorregadia da minha pele nua. A entrar, disse eu. Afinal, não vejo um anjo com uma espada de fogo. Ele encostou-se a mim, a sua pele febril, fazendo-me estremecer sob o seu corpo. Não? Murmurou ele. Bem, acho que não estás a ver muito de perto. E então a espada de fogo tirou-me a consciência e incendiou o meu corpo. Ardemos juntos, brilhantes como as estrelas no céu de verão. E então ficámos queimados e sem controle, cinzas dissolvidas num mar perfeito de calor, mescladas com as emergentes pulsações da vida.